Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos ao espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema o processo histórico da expansão urbana de Luanda, a atual configuração espacial do sistema de circulação e transporte. O tema será apresentado pelo Sr. José Caleia Castro, que é arquiteto urbanista e PhD. Eu acho que essa parte ele vai falar um pouco mais. Ok. Então vamos fazer a nossa apresentação e depois então entrar para o espaço de debate. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Calei por ter aceito o convite, um pouco em cima da hora, mas ter aceito o desafio de vir partilhar connosco um pouco isso que o trabalho académico está a desenvolver nos últimos anos. Obrigado, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado. Boa tarde a todos. Como a Helga falou, eu sou arquiteto e urbanista, meu nome é Castro. Eu estou a estudar ainda no Brasil, estou fazendo Master em Planejamento Urbano e Regional. E já faz algum tempo que eu moro lá no Brasil. E esse tema é um tema relevante para mim, acho que para Angola também. E eu me senti muito, na verdade eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder partilhar um pouco com vocês e aprender também a partir de vocês algumas experiências sobre processo histórico e nosso sistema de circulação e transporte de Luanda. Bom, antes eu gostaria de dizer que todo debate que é feito neste trabalho, ele na verdade já é fruto de um trabalho que eu já havia feito na graduação. Na graduação, eu fiz um projeto de arquitetura com o objetivo de tentar assim, sanar um pouco os problemas de trânsito e também dessa confluência urbana que vinha acontecendo aqui para Luanda. Eu queria tentar descongestionar, qual a forma de congestionar Luanda após a guerra para que o pessoal pudesse vetorizar-se para as cidades, para o interior das cidades. E com isso, então, eu fiz alguns projetos como proposta. Então, pode passar só para mostrar rapidinho. Foi um estudo para a implementação de um terminal intermodal na cidade de Huambo. Esse foi um projeto de criar uma estação muito grande e tendo Huambo como um verdadeiro nó, um nó de circulação. Todos nós sabemos que Huambo é o Planalto Central. E também é no Huambo onde temos o nó principal, onde a maioria das vias se difundem a partir delas. Tanto a linha férrea como a rodoviária. Do Huambo nós temos várias saídas rodoviárias para o resto do país e também para o exterior, né? Quando sai pelo Bango, Namíbia, e também para o leste, até o Congo Democrático, você pode ir também pelo Huambo. A proposta foi de ter três modais, três modos de circulação entre VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, aproveitando o comboio que já existia, a estação, e também o rodoviário. Então, essa foi a proposta. Pode passar. Aqui fiz um estudo, né, do próprio nó, como era a distribuição. Cada linha ela se distribuía para uma região do país, para uma província, e dali você poderia circular para vários pontos. Isso causaria uma polarização e um desenvolvimento nas outras regiões também da província. Então foi um estudo rodoviário que eu fiz, de implantação. Eu ia aproveitar a estação já existente do comboio, ia criar um cinturão para esse veículo leve de transporte que ia fazer uma conexão com o aeroporto local e dali então saía para as outras partes da província e gerando essa atração, né? Pode passar. Ok, esse é o estudo de implantação, onde seria esse local real, lá no Huambo, onde eu fui fazer o estudo de implantação e fiz um estudo viário, como essa é a via principal que vem para Luanda, essa aqui vai para Lubango, essa para o Bié e depois mais para cima, para o leste. Aqui é a linha do comboio, ia fazer uma integração aqui do comboio, fazia uma integração com a rodoviária principal e onde vinham os ônibus, né, aqui para dentro da rodoviária, e também o VLT que fazia aquele cinturão. Então é um estudo urbano, mas de circulação, e também um estudo arquitetônico, Aí tinha, bom, claro que tem a parte arquitetônica do edifício, que tem toda uma explicação, ele é feito com base na cultura do local, por isso tem essas folhas como umas claraboias e tudo mais. E o projeto arquitetônico é uma outra parte, aqui o que interessa é mais a parte da circulação. Pode passar. Então, só rapidinho como depois ficou o projeto desse grande terminal, que nós não temos nenhum terminal assim, né, onde você chega aqui em Angola, não conheço nenhum, onde você chega um terminal urbano, você chega de ônibus ou seja o que for, como se fosse um aeroporto. Tudo isso tem uma explicação, esse partido arquitetônico, né, as partes da integração, os pilares em forma de árvores, essas cores aqui, a integração dos pedestres com os veículos e com o interior do local e tudo mais. E aqui então temos o tal de VLT. É um projeto, pode passar, um pouco ambicioso, futurístico, mas que tinha uma solução muito importante. Aqui é o interior dessa rodoviária, né, dessa estação de passageiros. É só passageiros sem carga, pode passar. Ok, aqui é outra parte, outra fachada. Então temos o comboio, seria passando por baixo, em cima o VLT, depois do outro lado, então, vindo um ônibus, um autocarro para entrar na via. Então, três formas de circulação. Ok, pode passar. Essa é só uma das fachadas, pode passar, essa também. É tudo o conceito de sustentabilidade e tudo mais. Então, aquela foi a parte que nos trouxe até aqui. E eu continuei agora no mestrado estudando sobre Luanda, é sobre essa territorialização de Angola, mas essencialmente a província de Luanda, na antiga configuração territorial de Luanda, não essencialmente naquela que está sendo feita hoje. Então, como nós sabemos, eu tirei alguns dados que o Banco Mundial está nos mostrando hoje sobre o crescimento urbano da população de Luanda e também sobre a própria população que vem crescendo nos últimos anos. Era suposto que esse dado é importante, porque era suposto que, na verdade, pensávamos que após a guerra haveria assim uma sangria do pessoal para o interior. Pelo menos era o que se pensava, que depois da guerra o pessoal voltasse para suas zonas de origem, para o interior. Mas o que tem se verificado, segundo esses dados, é que mesmo após, vamos ver no final, após a guerra, em vez de Luanda descongestionar, ela só vem aumentando, vem inchando, tanto a população quanto a sua malha urbana. Então, por isso que é importante a gente estudar o que está acontecendo e quais são as influências que esse crescimento vai causar aqui no interior de Luanda. Pode passar. Então, aqui é só a localização, né, a área de estudo, um pequeno mapa que eu fiz. Hoje já temos uma nova configuração, Luanda se conurbando com Colubengo e outras regiões. Ainda está se oficializando essa nova territorialização. É uma coisa assim, mas essa é a configuração que nós temos de Luanda antiga. Vou passar. Ok, para desenvolver esse estudo, eu fiz uma pergunta para poder responder a mim mesmo. Então a pergunta é a seguinte: qual é a influência da dinâmica populacional do sistema e do sistema político, socioeconômico e administrativo de Angola nos períodos de 75 a 2013 na constituição física do território de Luanda, e como explicar a relação destes agentes com o atual sistema de circulação e transporte? Então, se nós vamos explicar a questão do transporte ou qualquer que seja uma outra situação de Angola, a gente não pode explicar ela isoladamente, mas temos que entender qual foi a dinâmica dessa população e também o que esses agentes influenciaram para que o sistema de circulação fosse como está. Né? Eu ouvi gente falar, a nossa circulação é muito desorganizada, a nossa cidade é muito desorganizada, mas isso eu não sei se é bem verdade. Né? Eu creio mais que existe sempre uma ordem por trás das coisas que estão. Pode passar, por favor. O objetivo é analisar a urbanização de Angola dentro desse período por meio do processo histórico. O processo histórico tem que explicar a situação por todos os passos onde nós passamos, histórico, político, cultural e socioeconômico, com ênfase na expansão urbana de Luanda, compreender a dinâmica espacial do sistema de circulação. Então, o que nós precisamos é saber, por exemplo, nós tivemos alguns modos de gestão do país, né? Já fomos comunistas e agora estamos entrando nesse processo democrático, e tudo isso vai influenciando a nossa forma de gerência, né, do território, da forma de gerir o território nacional. Então, também vai explicar como que nós nos movemos dentro do espaço urbano. Vou passar, por favor. Ok. Temos 6 objetivos específicos, bem direcionados para a gente pensar sobre Luanda. E o primeiro é compreender o papel do Estado na implementação das políticas públicas para o processo de urbanização. Então, a gente tem que compreender qual que é o papel do Estado. Qual é o papel do Estado nessa implementação de políticas públicas? Isso já tem se falado muito e creio que todos aqui têm se perguntado dessa forma. E 2, identificar os principais agentes estruturadores do espaço urbano de Luanda. Né? A olho nu, parece que é mais fácil você identificar quem são os agentes, quem são as pessoas, quem são os setores, quem são os organismos que estão estruturando o espaço urbano de Luanda. Mas isso ainda vai mais a fundo. Terceiro, identificar os vetores de expansão urbana de Luanda. Ali não, eu falo um pouco mais abaixo no trabalho. Né? Quais são os vetores de crescimento de Luanda? Discutir a questão do reordenamento territorial de Angola. Isso já o Estado tem falado bastante sobre isso. Verificar a mobilidade e acessibilidade do sistema de circulação e transporte e a distribuição do espaço de circulação. Né? Aqui, às vezes, nós só pensamos que o problema é que tem muito carro, ou que muitas pessoas têm muito carro. Mas eu não sei se o problema é só ter carro ou se é como usamos esse espaço, como usamos esse carro dentro desse espaço urbano. Então, e o 6º é apontar e analisar as razões de competitividade do espaço urbano entre veículos e pedestres. Né? Você não sabe qual é o espaço de quem, onde você anda e onde que o carro anda, e quem é que ocupa o passeio, quem ocupa a estrada. Então, a gente precisa discutir isso, como que funciona, né? Como que funciona no nosso espaço urbano. Pode passar, por favor. Como eu falei, essa discussão ele precisa partir do princípio da análise histórica, econômica e social do nosso país. Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer alguns modos, né, alguns módulos de periodicidade, como aconteceram as coisas. Então, tudo partiu de um grande êxodo. Tivemos as primeiras movimentações de 61, que nós sabemos pela história que foi o início da luta armada, de libertação colonial. Houve um grande movimento populacional que constituiu os primeiros aglomerados urbanos e periferias, porque ainda não podiam entrar, a população não podia estar efetivamente na cidade. E, como nós sabemos, segundo esse autor, a Flávio Velaça, ele diz que a circulação é um dos elementos essenciais para quê? Para determinar a evolução dos aglomerados urbanos. Então, quando você tem circulação, você tem uma via, isso provavelmente vai determinar o crescimento ou então a origem do crescimento da urbano. Okay? Segundo, é essa das populações do interior da capital, que se dá mais tarde, nesse período de 76 a 91, há uma primeira fase da guerra civil, então há uma concentração populacional em direção às grandes cidades. As pessoas começam a sair das periferias e ocupando as grandes cidades do interior e também daqui da capital. As pessoas já estão em independência e podem circular um pouco mais. E a população vai aumentando nos aglomerados urbanos. E 92 a 2002, já temos aquela grande guerra civil. E depois dessa guerra, vemos que há um movimento intenso em direção a Luanda. Isso aqui não é também novidade para ninguém. E 2003, então, que é o período de paz, é ali que nós verificamos o maior crescimento de Luanda, e há essas trocas de relações econômicas, ambientais, culturais, né? E há problemas de infraestrutura, porque Luanda não consegue absorver toda essa população, Angola não está preparada, tem que direcionar os seus recursos para o processo bélico e tudo mais, e há esse acontecimento todo em Luanda. Pode passar, por favor. Ok. Uma das hipóteses que eu elaborei é que todo esse processo histórico e territorial de Angola esteve vinculado ao modelo de gestão comunista, como eu falei anteriormente, nos períodos de 75 a 91. Já no período de transição do regime comunista para o sistema democrático de 92 a 2002, foi marcado por intensos conflitos civis. A partir do advento da paz, em 2012, ocorreu uma reformulação do processo de organização de Luanda. Então, cada período, quando você está num sistema político, esse sistema político ele vai ditar a forma como você gere o território. Então, no comunismo, o território era gerido de uma forma diferente, igual nós estamos pensando agora. Agora começamos a tentar pensar mais em projeto de nação e esse tipo de coisas, e uma forma mais democrática, mas, na verdade, nem sempre foi assim. Então, é preciso entender por que nós chegamos nesse estado e como era anteriormente. Então, essas implicações todas vão também se inserir no sistema de circulação. Então, aqui é só uma justificativa, tá? Porque nós estamos estudando Luanda, porque é importante estudar Luanda, porque Luanda é um dos maiores aglomerados urbanos da África lusófona, né? E também dizia-se que Angola é Luanda e o resto é resto, né? Já ouvi essa frase no senso comum, então tem verdade por trás dessa frase, né? O que está acontecendo com Luanda? Então, é por isso que nós estamos tentando estudar essa cidade aqui. Então, a formação de dados sobre o tipo de ocupação do solo, a distribuição e abrangência da malha viária que atende as regiões intra-operes urbanas, bem como a organização territorial, tornam desse trabalho um contributo para estudos posteriores. Então, essa é a nossa justificativa porque estamos estudando Luanda. Isso é uma foto que vocês veem todos os dias, estamos sempre passando por ali. Então, parece que faz uma certa confusão nos olhos, mas essa é o nosso dia a dia. É uma foto bonita de Luanda, mas agora vemos a outra foto, pode passar. Essa foto, você olha e fala, mas essa é mais diária. Parece mais impactante, diária, né? Essa é mais real, né? Eu tentei amenizar um pouco, porque existem umas outras. Aquela satélite da E quando eu mostro essa foto lá, eu falo, mas como é que vocês andam? Como é que se move? Mas como é que... Tem uma muito série bem. De perguntas por cima dessa foto. Eles vendem saldo, estão a vender... Mas tem uma explicação, existe uma forma de ser desse lugar, né? Existe uma forma. E vamos mais para frente, tem mais um exemplo nosso. Então, essa é uma das formas das nossas periferias, como às vezes a nossa conformação urbana e tudo tem se... Né, tem se organizado, embora hoje já está se fazendo outros trabalhos. Quais são os materiais e os métodos que eu estou utilizando para fazer esse estudo? Então, para os materiais, claro que eu estou fazendo um levantamento intenso de toda a bibliografia teórica, estudando alguns autores, algumas pessoas que estão falando sobre esse assunto, sobre circulação e também sobre o crescimento urbano. E estou usando softwares de geoprocessamento, os SIGs e tudo, e para poder então estudar essa expansão urbana. Nos métodos, obtive algumas imagens de satélite para comparar o crescimento urbano, fiz uma vetorização desses locais e ver qual que é a expansão de todo o nosso território de Luanda, né? Então, houve aqui uma utilização de recursos de geoprocessamento, como ArcMap, AutoCAD e outros. Fiz uma formação de banco de dados, referente a variáveis econômicas e sociais. Eu estou formando ainda esse banco, já tenho alguma coisa. Estou fazendo visitas aqui no local, essa já é a segunda vez que venho para Luanda, e tentando olhar o que realmente acontece aqui na vida real. Hoje apanhei o candongueiro não chegava aqui, eu tive que descer do candongueiro, vim correndo, e cheguei molhado, e enfim, eu estou em Luanda. A Olga me disse que seja bem-vindo, você está em Luanda. Então, muito obrigado. Eu estou em Luanda. Pode passar. Eu gostaria que no final dessa pesquisa, que ainda vai terminar, ela vai continuar, tivéssemos uma pesquisa assim, teórica de caráter acadêmico, né, capaz de apresentar algumas análises, discussões concretas a respeito da organização social do espaço urbano e também territorial de Luanda, e que pudéssemos entender a acessibilidade e a mobilidade a partir de um mapa, aqui falta uma palavra, do mapa axial. Depois eu explico lá no final o que é esse mapa axial. Né? E que se entendesse também o processo de crescimento e urbanização de Luanda e se identificasse quais os agentes que são estruturadores a partir desse sistema. Isso é muito importante, a gente saber como que está sendo estruturado, quem está a estruturar o espaço urbano de Luanda. Ele está acontecendo como? Quais são as fases que ele está levando para acontecer do jeito que está? Mais uma vez eu repito, não é uma desordem, não é que está acontecendo sozinho ou que cresceu Luanda e explodiu e agora é do jeito que é. Ele está acontecendo do jeito que está, mas ele tem uma certa ordem. Então a gente tem que identificar quais são esses atores para poder explicar a essa questão. Pode passar, por favor. E aqui vamos passando já para a nossa parte final da evolução da mancha urbana. Segundo essa análise, as vias de circulação, elas foram um dos elementos, não foram os elementos chaves, ok? Mas as vias de circulação, elas foram chave para determinarem o lugar ou a direção do crescimento urbano, aonde cresceu a cidade. É, onde cresceu a cidade teve a ver muito com essas vias de circulação. Pode passar aqui já na próxima imagem, só para aí poder ter passado um pouco. Essa é a vetorização que eu fiz de algumas vias principais, ok? São as rodovias principais de Luanda. E vamos prestar atenção nessas vias aqui. Nesta, pois esta aqui. Essas existem e são muito importantes para esse direcionamento da malha urbana de Luanda, ok? Pode passar a próxima. Aqui a linha férrea também é outro vetor importante que direciona o crescimento urbano, né? Sempre na mesma direção. Então vamos guardando essas imagens para a gente depois poder discutir. Pode passar a próxima imagem. Ok, então temos linha férrea e a linha. Alguém pode me dizer que estrada é essa? Eu não sei o nome da estrada, mas você sabe qual é a direção dessa estrada? Está indo para onde aqui? Essa é a estrada de Viana que vai embora para Zambi e tal, vai embora, né? Centro da cidade, então vai indo para depois do sul lá do país. Então essas aí são as que vêm para Rocha, que mais para baixo, para o sul de Luanda. Então esse é o aeroporto. Ok, pode passar. Esse é o mapa axial que eu também pretendo fazer. Isso ainda vai dar um certo trabalho. Preciso ainda outros dados para terminar a malha urbana. Essa malha urbana é um pouco antiga. Hoje Luanda já cresceu mais do que isso. Ok? Essa aqui é a malha urbana. É o tecido urbano. Está faltando algumas coisas atualmente. Então, o que que esse mapa axial vai... Eu estou tentando estudar sobre ele. Lembram que vocês falaram que essa é aquela linha de que vai para Viana, né? Catete. E Catete e vai embora? Ela está em vermelho porque vocês também sabem que ela é muito mais congestionada, digamos, entre aspas. Ela é muito acessada, digamos assim. Ela é uma das mais acessadas aqui de Luanda. Né? Todo mundo que vai viajando, principalmente por causa do Bengo, está nessa região, e depois o sul também vai pegar essa estrada para ir embora. E quanto mais vermelha a linha estiver, significa que existe maior interseção e também acessibilidade para ela. Então eu quero estudar, quando tiver um mapa todo concreto, quais são as linhas ou a parte da malha urbana onde tem mais acessibilidade, onde temos mais conexões, interseções entre as redes viárias. Isso vai me dizer, bom, eu tenho aqui mais interseção, aqui tenho menos, aqui tenho mais acessibilidade, aqui tenho menor acessibilidade, e podes pensar com isso de assim, gerar uma política pública para a questão viária, a questão da circulação e da mobilidade em geral. Né? Então, aqui já dá para ver, quanto mais vermelho, mais acessibilidade, aqui já amarelada, aqui um pouco mais amarelada e assim sucessivamente. Este é o mapa axial que eu tenho que fazer. E para finalizar, então, a gente vai ter aqui uma Ok, vamos ver esses mapas que estão ali embaixo, que falam da mancha urbana, que é numa análise multitemporal, como falei. Pode passar. Cresceu muito. Então, vamos ver se isso é real. Olha o que nós temos aqui. Talvez a gente não pense, mas é o que nós temos. Como eu falei, eles foram feitos com base em imagens, tá? É o que está acontecendo. Em 1974, esse é o território de Luanda, ok? Temos Nyana, temos municípios todos aqui. E esta é a nossa mancha urbana, o que era ocupado por aquilo que chamamos de urbano centro de Luanda. Em 1993, lembram que nós tínhamos uma linha aqui, aquela que vai para o Catete, Viana? Então, ela acompanha, começa a acompanhar esse crescimento. Então, é por isso que eu estou dizendo que as linhas de circulação, as vias de circulação, elas são também um dos vetores principais para o crescimento da mancha urbana. Sempre acompanha. Se você coloca uma estrada, com certeza você vai, né, vai atrair o crescimento ou o desenvolvimento. A mancha em 93 era daquela forma. Em 2000, nossa mancha já tem esses dois vetores, para cá e mais para o sul. Está crescendo, mas ainda não cresceu tanto. Olha só, em 13 anos, o que acontece com Luanda. Luanda é tudo isso aqui. Tanto que hoje temos uma nova configuração territorial de Luanda, não é? Bengo já se anexou a Luanda, estão fazendo isso. E Luanda já não é essa configuração. Então existe uma conurbação total, não só dentro da província, mas também com os limites de outras províncias. Esse aqui é o novo aeroporto internacional, que está lá além, tá? Tudo isso aqui já é o que chamamos do crescimento da mancha urbana. Houve uma explosão muito grande. Só que vocês prestem atenção que a explosão não se deu naqueles tempos de guerra, se deu no tempo de paz. Isso que a gente precisa pensar. Então, em números, como é que isso fica? Vamos, pode passar o próximo gráfico? Em números, olha, isso é uma loucura muito grande. Muito grande. Só 2%, né? 4%, 9%. E depois de 13 anos já vai para 46,7% do crescimento. Agora você me fala como que isso vai se inserir dentro do espaço urbano. O que está acontecendo nesse espaço urbano, aonde houve essa explosão demográfica e também da mancha urbana? Como que nós estamos a nos mover e a circular? E o que está acontecendo dentro desse espaço urbano, justamente com esses números, né? Então, é isso que nós estamos querendo explicar, que estamos querendo discutir e saber quais são, né, as políticas que serão adotadas dentro de todo esse processo. Lembrando, nada se explica por si só. É um conjunto de situações que tem que explicar toda essa problemática. Então, este é o resultado final até agora, que eu cheguei, e daqui para frente a gente precisa fechar essa pesquisa que eu gostaria de discutir com vocês. Pode passar. E assim, esse é um cronograma de trabalho que está em execução. Na minha fase da pesquisa, eu estou ainda aqui em março, maio vai começar agora, tem que fazer ali a pesquisa toda, continuar, e depois pretendo pelo menos escrever já ela até junho, ter uma preliminar. Pode passar. Bom, essas são algumas referências que eu estou estudando alguns autores também aqui, bastante aqui de Angola, tenho o Lucombo, tenho o Carlos Lopes, que estou estudando o livro dele, fala sobre a situação, né, informal, e bastante outros escritores. Pode passar. São só referências, vários autores e alguns planos daqui de Angola, os trabalhos daqui também da DW mesmo. Bom, pode passar. Muito obrigado. Essa foi a apresentação. Espero que possamos colher e discutir um pouco mais sobre o assunto. Obrigado. Obrigado. Calei. Calei. José. José. Obrigado pela rápida explicação. Mesmo brasileirado. Mesmo. Uau! Ok, então vamos abrir então o debate. Para quem quiser fazer alguma pergunta ou se calhar dar algum contributo à volta daquilo que o Caloi acabou de apresentar. O espaço está aberto. Eu tenho muitas perguntas. Posso começar? Ok, fica. Não, não é muito bom para não. Uma pergunta que gostava de fazer ao Caloi é, eu ouvi, na parte que eu ouvi da apresentação, a falar da influência do comunismo na maneira de estruturar a cidade. Eu gostava de saber até que ponto é que vai tentar e como é que vai fazer isso. Analisar a influência do modelo político sobre a maneira de estruturar a cidade. Eu queria alertar para uma coisa. Se nós fizermos de uma maneira simplista, dizer, bem, tivemos um período colonial, em que, bem, a lógica normal seria os colonos segregam o espaço e põem os nativos para longe e eles ficam com os melhores espaços, depois vira um período comunista em que vem um regime que devia planificar o espaço, segundo modos racionais, porque é uma das tónicas do comunismo é a planificação e o Estado a forçar onde fazer este uso, onde fazer aquele uso, e depois, continuando nesta narrativa simplificada, e depois no período de capitalismo, a economia de mercado, o espaço a ser negociado, forças de mercado a atuarem. Esta narrativa, se nós formos a olhar, eu nunca vi uma análise feita cientificamente disto, mas daquilo que é a minha experiência direta, isto não bate certo com aquilo que nós estamos a ver. Nós estamos, neste momento, num período que devia ser de economia de mercado, em que o Estado interfere tremendamente em quem vive onde, que zonas são urbanizadas, que zonas não são. Eu lembro, por exemplo, no tempo colonial, ter-se feito um bairro na ilha. É um bairro que agora está todo ocupado com... As casas foram transformadas, mas quem vai depois do panorama, do lado direito, foram casas sociais feitas para os pescadores. Deve ter sido algum arquiteto moderno a pensar, bem, vamos arranjar maneira de manter as populações aqui, mas ao mesmo tempo dar um ar turístico a isto. Portanto, aquilo era um espaço nobre onde se manteve populações nativas. No tempo do chamado comunismo, acho que foi a explosão da informalidade, que não foram os planos que condicionaram a maneira como se estruturou a cidade, foi isto. Eu quase diria que foram as forças de mercado naquela altura, os negócios informais, etc. Então, a minha pergunta é, daquilo que eu vejo, parece-me que há forças por baixo daquilo que está a passar, muito mais fortes do que aquilo que é o regime político, o que aquilo que nós poderíamos pensar a ser o regime político a condicionar o desenvolvimento da cidade. Mas como eu ouvi esse toque de... A maneira como o comunismo marcou a cidade, eu gostava de saber como é que vai analisar isso. Bom, em Angola, ainda assim, o Estado, como Estado democrático, ainda se confunde um pouco. Nós temos muita herança comunista mesmo, né? Ainda colonial também, é verdade. Ainda não temos, quer dizer, temos uma economia de mercado, mas ela ainda não se efetivou. Então, é como o Jean Figas acabou de dizer. O Estado, ele, nas economias de mercado mesmo, já as mais consolidadas, o Estado ele se insere como regulador, né, e moderador desse espaço, dessas lutas de mercado, mas ele já não interfere tanto diretamente quanto, por exemplo, em Angola. Em Angola também, essa iniciativa, digamos, privada, esses agentes que estão na base também da estruturação, eles se confundem com o poder público. Você, às vezes, não sabe bem quem é realmente, quando é o Estado ou quando é um empresário ou outro. Então, existe essa confusão que a gente tem que entender e colocar esses na base também dos agentes estruturadores. Então, essa questão do comunismo, por exemplo, ela vai ter que ser explicada e dita como que era no comunismo, ou como o comunismo faz para gerir uma nação, um território, né? E como nós pensamos aqui como projeto de nação. Aqui, se você perguntar assim, qual é a instituição em Angola que está regendo o planejamento urbano? Não, nós temos ministérios, temos algumas, né, instituições, mas não temos basicamente isso. Eu acho que a questão... A volta da influência comunista, que foi, acho que é uma questão válida, mas eu acho que você pode procurar nos arquivos do Ministério do Planejamento para os planos projetados pela cooperação cubana para a cidade de Luanda durante este período. Mas acho que o José vai entender que nenhuma destes planos foram implementados. De facto, até agora, não sei, 30 e tal anos depois da independência, ainda não temos realmente um plano urbanístico. Temos uns planos projetados para dar a Handesada e outros, mas não há um plano mestre da cidade de Luanda. Eu estou de acordo com o Figas que, de facto, durante este período chamado dos anos socialista, comunista, como quiser, a influência foi mais do guerra. Isso. E o facto que decisões foram tomadas na base das considerações de segurança e militarista, uhum, em vez do planeamento inspirado pela a visão socialista. Eu acho que a guerra é, de facto, o fator que influenciou o crescimento da cidade. Eu acho que só a partir de 2002 entrou realmente aquela influência do mercado, que também está influenciando muito a estrutura da cidade. Mas eu tenho uma outra pergunta ou recomendação, eu vi que também estudou algumas dos trabalhos do Carlos Lopes sobre o que nós podemos chamar paratransporte, sistemas de transporte são informal. Porque eu acho que quando olhamos para a estrutura econômica da cidade, vai ver que há muitos diferentes meios de transporte que têm de ser considerados no planeamento. Uhum. Uma são os mais pobres que não podem suportar os custos de transporte. Isso. E muitas pessoas andaram a pé ainda. Aquelas que utilizaram transportes públicos, mesmo se o transporte público é fraco e não suficiente, mas logo os candangueiros, os combis, os azuis, os motorizados, que estão mais utilizados no Wambo e no centro do país, mas também na periferia da cidade, nas zonas onde viaturas não podem passar, os mototáxis são muito importantes. E o comboio que está pouco utilizado, mas é um dos meios de transporte que parece que tem mais potencial. E, claro, viaturas individuais, que é a maior parte do classe média e alta utilizam. Eu acho que há todos estes diferentes níveis do transporte e há interligações entre os diferentes sistemas. Os populações que utilizaram os candongueiros, muitas vezes aproveitaram no terminal do candongueiro uma baleia do mototáxi, até um certo ponto vão andar a pé. Eu acho que na sua análise geográfica ou do GIS da cidade, uma coisa que você pode introduzir é uma camada de informação sobre estes pontos do Yeah, onde um meio de transporte está ligado à interface com um outro meio de transporte. Okay. E acho que estes, como o José fez um estudo, elaborou um plano do em Wambo destes pontos do interligação entre diferentes meios, eu acho que numa escala parece que mais pequena você pode fazer um estudo sobre este ponto de interface. Ah, ok, yeah. ok. José, só para perceber, eu não percebi bem. O que é isso de intermodal? O que é o intermodal? É assim que se diz? Primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação ao plano que fizeste na tua proposta, na tua licenciatura, na província do Ambo, em termos de custos, isso foi balançado, foi avaliado no teu trabalho ou não? Mais ou menos em termos de custos, quanto ficaria um projeto daquela dimensão? Bom, intermodal, terminal intermodal é um terminal com vários modos de circulação. Então você tem várias possibilidades de se locomover. Você vem de, vamos supor, você vem de metrô, você depois lá tem faz conexão direta com um autocarro, por exemplo. Quer ir com um autocarro, ou faz conexão direta com um outro meio. Vamos supor aqui, seria, por exemplo, um barco. Agora temos transportes marítimos que estão sendo implementados. Então você vai de metrô e lá pega o barco, depois vai de carro. Então são vários modos de circulação no mesmo espaço, no mesmo edifício. Que é isso que se chama, chamamos intermodal, vários modos. Assim, de construção, né, custo de construção, eu não fiz o cálculo. Né, tinha feito, acho que, o cálculo mais de projeto, caso fosse para fazer o projeto e vender o projeto como arquiteto. Não lembro bem hoje, mas deve ter dado, sei lá, se fizesse o projeto executivo disso ali, só o projeto executivo, estava nos, acho que, um pouco menos de um milhão de dólares, entendeu? Mas era uns tantos. Sim, não, estou falando do projeto, ok? Projeto como arquiteto, projeto arquitetônico para, porque depois você ia construir, quem ia construir, aí era preciso fazer outros cálculos, né? Então eu estava pensando mais era na influência econômica, o impacto econômico que isso ia gerar, tanto naquela região como depois no país. Mas era um outro estudo, que ia ter que continuar e tal. E eu não amassei muito para isso. Mas era um projeto que era bem mais, seria muito mais barato do que muitos, talvez, que estamos fazendo ali e que seria muito, muito útil, talvez. Bem claro. Opa, vou aproveitar. Em relação à metodologia, José, eu percebi que não há uma componente de recolha de dados quantitativos nem qualitativos, não sei. Quer dizer, pronto, em termos de entrevistas institucionais e também com os agregados familiares, eu percebi que isso não sei se é pela limitação do tempo, mas eu acho que era interessante tentar fazer esse tipo de levantamento. Isso. E também, consequentemente, é isso. Em termos de objetivo, tem um objetivo académico, precisas terminar o curso, o trabalho de curso, mas também para nós, como para Angola, era interessante, desculpa, termos acesso a uma informação como essa, pelo menos dentro das instituições de direito que trabalham nessa temática do transporte e para os urbanistas. Não sei se pensaste nisso também. Eu sei que é um pouco mais para frente, mas era só para trazer a reflexão que, pronto, para não ficar na gaveta da Universidade lá de Paraíba, pudesses trazer aqui para ficar nas nossas estruturas parlamentares ou governamentais ou académicas também. Então, é um pouco isso. Ok. Posso juntar uma obreira? Foi uma obreira. Obrigada. Já estamos tem um amigo com quem estava a falar de fazer um filme sobre o comportamento dos condutores em Luanda. Ok. E eu estava a falar que agora é relativamente barato meter câmaras em alguns sítios que permitem recolher imagens que depois pode acelerar ou desacelerar, mas que pode mostrar como é que as pessoas estão a comportar. Agora a minha pergunta é ligada ao que ela está a dizer. Se não é possível ter uma componente de pôr em alguns sítios câmaras que permitem fazer contagem de fluxo. Isto não seria tanto perguntar às pessoas, mas é ver mesmo quais são os fluxos de carros. Sim. Alguma ideia de fazer isso? Acho que a aviação e o trânsito têm esse sistema. É? Não sei. Já se tem. O Tiago vai... Obrigado. A aviação e o trânsito usa esse sistema de controle, não? Sim. Mas é brigando. Eles têm, está a funcionar em algumas áreas. Estão a fazer agora um ensaio para o Vilano. Monitorização da circulação, porque o Vilano é um dos primeiros nas transmissões. Bom comportamento. É um modelo. É um modelo. Não cumprem com as regras de trânsito quase a 100%. Acho que os comportamentos estão a ser transmitidos. Não, mas é melhor, podes comentar a nossa questão. Sim, sim. Então, em relação à primeira questão, eu não coloquei, porque acho que fiz poucas entrevistas da vez passada que estive cá. Primeira, foi muito corrido e fiz algumas entrevistas com alguns candongueiros e tal, tirei algumas fotos, mas aí era muito pouco para fazer, a amostra era muito pouca já para chegar a uma conclusão. Então eu coloquei para esperar essa nova visita e depois ela vai fazer parte, eu espero que faça, né? Agora com esse tempo vai ser legal a gente trabalhar nisso. E a outra questão foi, o objetivo dessa pesquisa, inclusive lá na frente, eu falei, é justamente para disponibilizar, né, para que tenta usar alguma contribuição, se dá para discutir, se dá para pensar, mas pensar com o pessoal que está aqui. Eu fui lá no Ministério do que chama Urbanismo e Construção, e tem lá um setor do SIG. Lá. Quando eu vi SIG e tal, eu entrei, eu disse, olha, eu preciso de dados, estou fazendo esse estudo e tal, e aí fui mostrar os trabalhos para ele, aí ele lá e tal, gravata, e ficou naquela hora, nós aqui estamos filmando muito, vendo, estamos fazendo isso e aquilo. Eu disse, tá, eu só quero alguns dados, você pode me ajudar, alguma coisa assim. E eu tenho aqui meus dados, é esse, eu abri para ele os dados, vê. Aí ele disse, não, não tem problema, temos várias coisas, mas mostra o que você tem aí. Eu mostrei para ele os dados. No final ele disse, olha, amanhã você pode vir com o seu computador, eu gostaria de ter esses dados. Eu disse, tá bem, influenciando, né? Eu fui lá com o meu computador, como marcamos e tudo, ele disse que também ia me dar os dados que ele tinha, que na verdade já era quase a mesma coisa que eu tinha, mas eu queria, né, só para comparar. Eu disse, você me passa os seus dados, eu vou te passar, e se for útil para alguma coisa, tudo bem. Eu fui lá, como combinamos, ele falou assim, olha, eu acho que não vou poder passar para você os meus dados hoje, o sistema está fora do ar e tal, mas não sei se você podia passar os seus dados. Aí eu olhei, eu disse, tá bom, eu faço para você, eu prometi que ia dar, então estou dando os dados para você. Eu passei todo o meu banco de dados para ele, e ele não deu nada para mim, e nem sei quando ele vai dar. Está tudo lá, então eu deixei lá, eu não sei como é que ele vai lidar com a informação, mas eu deixei. Quando eu terminar, eu quero fazer uma coisa bem, né, adequada, até com essa vossa ajuda, e depois isso tem que voltar para cá. Se isso ficar na biblioteca, não faz muito sentido, né, ficar guardado. Acho que não tem muito a fazer, senão disponibilizar, só correr. Então vai voltar para cá, com certeza. Ô José, eu acho que é um outro fator interessante que afeta o transporte urbano de Luanda. São os transportes dos bens. Eu estou a falar principalmente sobre a transportação de água. Em umas partes da cidade, naquela caminho do Cacoaco, por exemplo, hein? Uns horas por dia, as estradas estão completamente ocupadas, ou não quer dizer bloqueado, mas com caminhões cisternas, hein, que transportam água do Kipangong para a cidade. E isto tem uma grande influência em umas partes da cidade, do movimento do transporte na cidade. E, claro, há outros fatores que influenciaram realmente. parece que podem ser medidas nas diferentes horas por dia. Hein? Hoje em dia, a maior parte dos caminhões do lixo andaram à noite, hein? Mas eu acho que há algumas regulamentos sobre mudanças dos transportes comerciais do Porto de Luanda para as outras partes da cidade, uns horas por dia onde são permitidos, hein, estes tipos de movimentos. Mas a transportação de água, eu acho que não está controlado e tem uma influência bastante importante, que pode ser... De facto, o DW fez um estudo sobre este aspecto de água, de transportação de água, há uns anos atrás, que podemos partilhar consigo, mas okay. Eu acho que será bastante interessante de comparar hoje em dia com os dados anteriores que nós tivemos. Isso. Interessante porque, por exemplo, esse revezamento, né, não sei como chama aqui, mas esse revezamento, né, de alguns veículos de grande impacto. Por exemplo, no Brasil também tem muito problema de trânsito, né, principalmente em São Paulo. Então, o que que eles fazem? Bom, para todas as cidades já existem assim, tem alguns veículos que eles só podem circular até determinada hora. Algumas ruas, certo tipo de veículos só pode circular até uma determinada hora. Você não pode mais circular, se você está dentro desse padrão, não pode circular depois daquela hora, é multado e tudo mais. E os estacionamentos também são, assim, bem regulamentados. Você paga o estacionamento, você é acompanhado, você não circula, tudo que você faz, você paga, né? É uma questão. E com esse, por exemplo, aqui às vezes anda caminhões o tempo todo, que nem o Alan está falando. Você vê caminhão em todo lugar, caminhão, uma motozinha atrás de um caminhão e tal. E assim, não são nas rodovias mais importantes, as principais. São nas estradas normais, as secundárias, terciárias, onde você tem um grande caminhão, o que às vezes você vê há um pequeno engarrafamento só por causa de um caminhão que está no cruzamento. Mas isso é que é também a falta de regulamentação desse próprio, da circulação, do tráfego desses veículos. Então, acho que pensar também nessa questão da câmera, das câmeras que o Figa esteve a falar, talvez ajudaria, se aqui disseram que já estão implementando e tudo, ajudaria também a perceber quais e quantos veículos desse tipo, por exemplo, interferem no trânsito e quais os horários dele. Seria outro estudo, mas que ia responder, por exemplo, a essas questões. Eu tenho, ligando essa questão, eu acho que a questão das câmeras como tal pode funcionar, mas não dará uma resolução, porque eu percebo a questão do tráfego, não é só a questão do regulamento, mas é que a maior parte dos serviços estão concentrados na cidade de Luanda, lá no centro. Então, se os serviços estão concentrados em Luanda, então há necessidade desses meios que fazem parte de certas instituições que estão cá concentradas, circularem no mesmo momento. Sim. Então, nesse caso, se houver uma descentralização, então pode haver uma possibilidade de se diminuir. Suponhamos aqui o Ministério da Finanças, há um pelo Ministério da Finanças lá em Viana ou no outro sítio. Então já há essa possibilidade desses caminhões não estarem a fazer essa circulação. Uhum. Há uns discutem dizendo que é questão de vias secundárias e terciárias, mas eu acho que isso também não traz resolução. Porque suponhamos que todos estão na via secundária e querem entrar para a via principal na mesma hora, o engarrafamento não diminui. A questão do tráfego não haverá solução. Mas se houver a questão da descentralização do serviço, acho que as coisas podem funcionar. Agora, a questão das câmeras, para termos a verificar quantos caminhões passam, eu acho que é um despêndio de dinheiro. Se pensarmos nas alternativas. Agora. Se eu fico. Não é só para dizer que as câmeras é só para compreender, porque o problema que muitas vezes é que tomam-se medidas sem perceber o que é que está a passar. A ideia das câmaras nem é sequer para reprimir, para ver as matrículas, depois de importar a multa. Às vezes é verdade que aqui se faz isso, mas a ideia das câmaras é mais para perceber onde é que está a fluir, onde é que está a haver congestionamento, depois perceber, bicho, se é aqui que está a bloquear, o que é que vamos fazer? Porque muitas vezes as medidas são tomadas sem entender o que é que está a passar, e às vezes agravam. Uma coisa que é muito comum aqui é a polícia tornar as vias mais estreitas do que elas são, metendo umas barreiras. No ombro agora também é moda, há sítios onde as pessoas estacionam muitas vezes, estão a meter umas barreiras de plástico, aquelas, nesses sítios, as pessoas já não estacionam, mas também não dá para circular por ali. Quer dizer que são lá. Medidas de quem não entende o que é que está a passar com o fluxo. Isso é... Não, é isso. Esse tipo, tanto esse estudo, esse tipo de recursos e tudo mais, é justamente para nos, por exemplo, um SIG. Quando você trabalha com SIG, tira uma informação e passa, é justamente para nos ajudar a pensar o que nós vamos fazer com isso. Às vezes não para dar uma solução imediata, mas é como nós falamos, é estudo de um planejamento integrado, um planejamento regional, que você pensa o todo, né? Pensa às vezes uma questão a partir do todo. Então, não que vai dar uma solução exata. Só que, por exemplo, eu sou do AMBO, e o AMBO, ele tinha uma grande oportunidade de ser muito, de aproveitar o momento que está a viver para ser muito bem replanejado. O AMBO não era, e não era tão desorganizado, entre aspas, e congestionado quanto o Luanda. Não é, ainda não é. Mas o AMBO está a perder já isso, porque o tempo de você pensar as medidas, ele está a passar. Por exemplo, essa questão que o senhor Figa está falando, dessas barreiras aleatórias, você chega no âmbito, o trânsito todo desorganizado, não tem necessidade daquilo. Se você gastar um tempo, né, você como governo ou entidade própria, um tempo para pensar nesses recursos, trazer um estudo multidisciplinar e tentar planejar, fazer um planejamento integrado mais amplo, aí você consegue pensar como vai atuar. Mas você tem que ter um projeto de nação, um projeto de urbano, um plano que nós nunca, né, nunca tivemos, um plano diretor, alguma coisa assim. Então, se você pegar só, olha, vou resolver o problema da circulação, aí chega lá e coloca três polícias ali. Vocês já deram conta que às vezes onde tem polícia, onde tem mais problema de engarrafamento? Porque quando tem polícia, todo mundo se entende bem. Batei, passou, vai lá. E ele foi, e o trânsito flui. Mas quando tem polícia, nada flui. Entendeu? Então, a gente tem que pensar o que realmente vale a pena. Não é só uma medida isolada que vai resolver todo o problema, mas é uma integração de todos os programas. É sobre educação rodoviária. Por acaso, a Conquista conseguiu fazer isso pelo mérito também do coordenador que eu sou, né? É conseguir alguma abertura para ter acesso à informação. Acho que essa é a maior conquista que já conseguimos fazer. E nesta abertura que temos, na relação com algumas entidades tanto administrativas do país e policiais, estamos a estudar a possibilidade de fazermos acontecer aqui cooperativas de transportes. Tentar evoluir os táxis para uma cooperativa de transporte. Acha que esse estudo pode ajudar a subsidiar esse passo a dar? E a nossa meta é mais ou menos até 2016. Outra coisa que também tenho obrigação de fazer, porque sou subscritor dos valores de sociedade civil, é facilitar toda a informação que nós temos acesso e todos os contatos, né? Portanto, é essa a posição. Obrigado. Eu creio que sim, né? Sempre todo estudo é bom de a gente analisar. Eu acho que ajudaria, depende de como vocês forem aplicar, mas está dentro do que vocês estão a trabalhar, né? Se vocês vão ser uma associação, precisam de saber de alguns detalhes que nós estamos a discutir. Acho que valeria a pena dar uma atenção nisso aí. Mas agradeço desde já essa vossa disponibilidade. Nossa, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Desculpa. No âmbito sociológico, se calhar urbanístico, eu já também vou aproveitar. Tu dizes que essa forma de circular, rodoviariamente falando, tem uma explicação. Tu já conseguiste perceber como é que tu explicas isso? Como é que isso funciona? Já que tiraste a fotografia, é só no teu ponto de vista. Ou ainda vamos para os resultados do estudo? Eu acho que temos que ter um pouco também de suspense, né? Okay. Claro que tem algumas. Não só a primeira parte algumas, do filme. Sim, não, é só a primeira parte. Mas isso é muito desorganizado, entre aspas, para mim, que estou lá fora, que tenho uma forma de andar. Ontem eu estava com um amigo na ilha, então, e lá era cheio de lama e água e tudo. Eu só estou observando, quando eu estou andando em Luanda, eu só estou observando tudo. E aí vem como as pessoas falam, como se comportam, como andam, tudo isso. E ele falou assim, aí chegamos lá, lá onde se come peixe, é um lugar que deve ser famoso, lá come-se peixe. Ok, me levou para comer peixe e falou assim, olha, essa barraca aqui é a mais famosa e essa é, é mais ou menos, quando começou aqui, se você, disse, mas por que que não dá um jeitinho para papai como arquiteto? Sou e tal, assim, mas mais com a cara do, né, do lugar, só um jeito, fica mais limpinho e tal. Ele disse, olha, se mexer aqui, ninguém mais vem. Porque outro dia e tal, um dia estávamos a fazer um trabalho e tudo mais, é, e ali mexemos, começamos a organizar as pessoas para andarem em fila, para colocar em fila tudo organizado, as pessoas já não compraram o nosso produto, né? Já não compraram o nosso produto. E quando ele estava tudo organizado, a senhora vinha, coma, não paga aqui, paga aqui. Não. E, ali ele fez muito dinheiro, mas quando ele fala assim, ó, todo mundo fica em fila, não sei o quê, as pessoas foram embora, né? O Vigas sabe, nós fizemos lá no âmbito lavanderias e tudo. Se você coloca a lavanderia, tipo, aqui uma parede, uma lavanderia aqui, outra lá, outra lá, claramente elas vão lavar ali. Porque elas precisam ficar, né? Volta, né? Mano, anda aqui, amanhã, tchau, e tal, entendeu? É uma questão sociológica, é uma questão que você precisa entender. Então, não é bom, assim, deve gerar algum problema, mas ela tem uma forma, porque que está assim e ainda as pessoas andam. Tem gente que senão todo mundo ia sair de Luanda. Ninguém, não todo mundo quer sair, quer ir embora de Luanda assim, está frustrado. Estão frustrados, mas ninguém quer sair. Está tudo bem. Estão vivendo, não sei se é bem. So, os candongueiros socializaram um entorno. Exatamente. Os candongueiros, eles têm a linguagem própria, entendeu? Eles funcionam, são eles que movem a cidade. Os candongueiros, eles estão a causar esse desenvolvimento, entre aspas, de Luanda. Eles vão a lugares que o governo não tem os ônibus lá. São eles que estão a fazer com que aquelas pessoas que moram naqueles lugares venham para cá. Então tem toda uma explicação como isso acontece no espaço urbano. Esse é um desafio. Quando defende que existe uma lógica por trás dessa desorganização, coloca essa desorganização entre aspas, sim, está a defender exatamente o quê? E sobretudo quando toca que as pessoas preferem ficar nesse estágio? Não. Quando eu falo de desorganização, entre aspas, eu estou dizendo que não é propriamente uma desorganização em si, estou dizendo que existe uma lógica por trás disso, porque toda a maior crise que existe, qualquer crise urbana, crise ambiental, ela é produzida. Ela não acontece tipo, você acorda amanhã e tudo está assim. Não, a crise ela é produzida. Então, o que é importante é você entender quem produz a crise ou como se produz a crise. É? Tudo isso, então, você fala é desorganizado para quem? Para quem que é desorganizado? Para eu que estou na Europa, para eu que estou na América, para você que está aqui, por que você acha que é desorganizado? Tem gente que não viu outras realidades e acha que aquilo, por exemplo, é normal e ele prefere ficar daquele jeito. Né? Agora, é a melhor forma, é a melhor forma, é mais adequado para se viver, depende de quem está a gerir toda a situação e como quer dirigir essa questão. Né? Você fala desorganizado porque você viu na televisão, porque você viu que no Dubai é bonito, porque você viu que, né, nos Estados Unidos tem prédios bacanas e tal, então você falou também quero algo igual aquilo lá. Você fala, ah, aqui está muito desorganizado. Bom, pode estar desorganizado, mas até que ponto? Ou qual seria a melhor ordem para essa questão? E quem faz com que isso fique assim? A quem interessa que essa questão exista? Porque é uma crise, mas essa não é uma crise por si só. É uma crise que é produzida. Quem produz isso? Quem são os agentes que produzem? Você, eu, o governo, a polícia, os taxistas, quem produz? Os três outros. Acho que todo mundo tá, tem a sua pouca parte de participação no que toca a esse tipo de fenômenos que estamos a ver aí. Há uma grande relação entre os vendedores ambulantes, os taxistas, os polícias e o próprio Estado. Agora estamos a produzir algumas normas sobre a venda ambulante em que o modelo para a resolução do problema é criação de mercados. E criaram tantos mercados e hoje tem cerca de muitos espaços vazio, cerca de 56.360 espaços vazios em vários mercados, em várias zonas. Então a solução não está só em criar mercados. A integração das pessoas, que são pessoas que já trabalham, são pessoas que sustentam famílias e são pessoas que acreditam que aquilo funciona. a explicação da ordem própria, do modo como se vê, do modo como as pessoas repensam os espaços da cidade. Vem também da necessidade que elas têm em função da sua sobrevivência. É interessante porque estás no táxi, 2 horas de congestionamento, tu consegues comprar alguma coisa mais próxima do vendedor ambulante, consegues poupar o tempo que devias parar para ir para um espaço para consumir. Então, essas relações que de alguma forma são vistas como desvio, também funcionam, de certa forma. Agora, a pergunta é a quem é que interessa. Aos indivíduos intervenientes dessas ações, aos vendedores, aos taxistas, que é favorável também em estratégia política para o próprio governo que temos. Acham que têm um problema, deixam o problema evoluir, e só mais tarde aparecem com uma medida de exclusão, uma medida pouco participativa, ou se não mesmo não participativa. Sim. Então acho que essa questão da venda, de resolver o problema da circulação, vai ter que estar ligado com os outros projetos, senão não vai ter solução. Certo. Eu conseguiria andar aí. Eu mas posso mandar uma boca? Eu acho que é um problema coletivo nosso, mas principalmente nos meios urbanos, das pessoas que estão sob muita pressão de resolver o seu problema e ignoram completamente a consequência que vai ter para o grande grupo aquilo que fazem. Muito provavelmente este carro aqui pode ter parado para meter passageiros. Bem, aqueles que pararam para meter passageiros, mas eles transformaram mais de metade da via em zona de paragem. E eu, já no âmbito acontece muito isso, que as pessoas param e isso faz com que todos os outros comecem a se comportar de maneira diferente. Começam a funilar para ali e depois fica uma verdadeira... Mas não é só os candongueiros, porque os bons vizinhos do Quilamba vêem muito bem que às vezes os vizinhos que vão lá todos bangões, cheios de carros bons, mas comportam-se exatamente da mesma maneira. Não, o Tiago estava a dizer que a cidade do Quilamba é a cidade modelo em quase todos os aspectos. Vamos tudo testar no o que é bom está a ser testado no Quilamba, mas o pior é que o Quilamba é só um momento de 15 minutos. Quer dizer, do Zé Pirão até o Quilamba, e para o nosso comportamento é mesmo aquilo comum. No Quilamba, mais ou menos. Não, o Quilamba também é uma desgraça. Eu até nem quero falar da minha parte. Mas é uma desgraça. Então, é muito interessante. Acho que estamos um pouco todos daí. Mas também há uma grande, se não mesmo, um comportamento que não se espera do nosso governo. Que nós chamamos sociologicamente uma grande permissibilidade. Deixam a coisa acontecer e evoluir a um certo grau. Só assim é que chamam fenômeno social ou problema social. E depois intervém. Esse todo o tempo que se deixa, as fracas estratégias de políticas de proteção ou de prevenção. Então, políticas. E temos uma política de repreensão. E nota-se, para quem anda naqueles meios, sabe muito bem como é que isso funciona. Ninguém fica contente de ver um policial a espancar zungueiras, a espancar também candongueiros. E isso cria um ciclo de vingança. Eu já vi um trânsito na via da Samba, mas propriamente nas vias terciárias, detrás do hotel da Samba, para quem liga a Camuxiba, foi atropelado por um candongueiro. Um ciclo de vingança. Então, situações como essas, as pessoas são mortas e tal. Está evoluindo, cada fenômeno está gerando outro fenômeno. Mas isso é como o José disse, a questão do âmbito, é a altura de se começar a gravar isso e replanificar. Todas as coisas vão acontecendo e eu já há algum tempo que eu não vou lá, tive no ano passado, no final do ano, já percebi que já há trânsito nas zonas onde não havia, o trânsito já não flui como era antes. Então ninguém já estou aqui a pensar, ninguém faz nada. Vamos chegar a esse nível de Luanda, qualquer dia, porque as pessoas hoje já pensam em abandonar Luanda e instalarem-se noutras províncias. E vamos aos comportamentos. Levam esses comportamentos. Vamos aos comportamentos. Vamos chegar a esse nível. Se nós viajarmos num feriado prolongado ou num fim de semana prolongado, vamos assistir a comportamentos desse tipo. Principalmente por pessoas que vêm de Luanda e de outras províncias, onde a realidade é essa. Eu acho que um aspecto bastante interessante foi aquela referência do José sobre a cultura, hein, do relacionado com o transporte. Eu acho que um aspecto disso é os próprios táxis candongueiros, hein, que são lugares onde há um certo debate, posso dizer livre, mas muitas vezes politizado, onde as pessoas podem ouvir música que está proibido no Rádio Nacional. E não sei, eu acho que há uma cultura, eu acho que Angola não é o único país onde os taxistas transmitiram ou são espaços de diálogo para a sociedade civil. E eu acho que este aspecto pode ser de interesse na sua pesquisa também. Eu estou andando bastante, estava conversando com o Esteban, um amigo, né? Desde que eu estou aqui, estou andando só de táxi. Táxi e às vezes ando pouco no ônibus, né? Mas já tenho andado. E é verdade, você chega no. Se você quer saber a vida de Luanda, você quer saber a cultura das pessoas, você não pode se fechar no carro de ar-condicionado e no. E tal. Não, você tem que sair e sentar com aquele menino que ele começa a dançar com duro aqui na rua e você, com o engraxador, fala, Cota, quer ser o quê? Cota, eu quero ser um culturista. Por que ele quer ser culturista? Mas você encontra isso muito aqui no Ana. Eu estou sempre entrevistando, as pessoas estão falando isso. E chega no táxi, é a mesma coisa. Tem todo um discurso, você encontra o que as pessoas sentem, como elas se revêem dentro desse espaço urbano, da sociedade, aquilo que elas pensam, falam de tudo. A música fala, eles falam, bom, falam todos ao mesmo tempo, barulho todo junto, é uma maravilha, mas acho que não precisa atenção nisso. Eu acho que há uma. Quando juntamos 7, 8, 9 pessoas num espaço fechado, hein? É uma espaço do convívio, é curioso que a clássica, o Robert Chambers definiu com o grupo focal tem de ter este número de pessoas. E quando está fechado num táxi, para uma hora ou mais, eu acho que o dinâmico do grupo está um pouquinho... É natural, é. Essa recomendação é para já para a unidade pesquisar. Quer dizer que agora, afinal, os táxis também é um mecanismo para fazer um outro grupo local. Lanças aí uma pergunta. Não está tudo interligado mesmo. Se definir muito a estratégia, porque as pessoas descem automaticamente. Nós não temos uma paragem totalmente definida. Em 5 minutos a conversa estava muito boa, por causa daquele interlocutor, ou daquela pessoa que mais influenciava o debate, também baixo. Depois chega um ponto em que só chega num momento que o congestionamento é maior. Depois chega no ponto da saturação. Não há uma lógica de discussão, ou então tem uma lógica própria. Parece mais simultâneo do que dirigida. É muito difícil captar informação completa aí no táxi. Não, mas num trânsito como esse, acaba de determinar... A distância em Angola agora é vista pelo ponto de vista do congestionamento. Dizer que é distante tem muito a ver com o tipo de congestionamento que enfrentas. Quanto tempo fica dentro de carro? Fica até aqui na Travessa da Liga. Pode ser distante para algumas pessoas, em algumas situações. Sexta-feira, por exemplo, das 11 às 15, teve um congestionamento aí. Vê a pé, transpira, cuidado do apresentador. Exemplo vivo do. Acho que foi um teste. Ok. Sorry, I'm going to speak in English. Ok, no big deal. Yes! In my former life as a transport planner, looking at Luanda and the way it's so called formed and spread and the primary roads, especially this road, which I travel on every day, I think we've got a whole town planning, urban design, and everything, and we can plan in certain ways. But I think you need transport planners to model the flow of traffic. It seems like there's no such thing as modeling the flow of traffic in Luanda, so whereby everybody just drives anyhow. There's no so-called planning system. In terms of the taxis that you were talking about, one of the projects I did a few years ago was it was called home to school transport. So what happens is the local government actually contracts out routes for taxi companies. So it's not that every taxi company can use a particular route, like Yeah, no. Anybody, you know, you just get a bus that's blue and white, stick it in, and anybody can be on the road. But you sell those particular roads to certain people who have who, what's the word I'm looking like for? A franchise. Yeah, like a franchise. But then they have to tick certain boxes. If they tick those certain boxes, then they can put their bid forward. Then those are the only vehicles allowed on that road, which is reviewed every 2 years. So every 2 years, okay, have you performed? How many accidents have you had? How many vehicles have you had on the road? Hold on, what's your CO2 emission? So now we're talking about pollution as well. So you bring all these different things in, and then the houses on the side. Was it 2 weeks ago it rained? From there, from where that statue is, my wife works across the road. From there to ShopRite took us 2 hours. Then you're talking about drainage systems. So it's the whole transportation is linked into everything else. So it's a remodeling of not just transport, but like I said, it's the whole urban design, everything that needs to be focused on. And then in the mind. And even driving as well is another case. We talk about roads. Okay, this is a primary road, but there's no cat eyes. I don't know if you know what cat eyes are. So basically it's reflectors on the road. Yeah. So if there's no light, you don't see the limit. Yeah, if there's no lights, you can actually see your headlights. Yeah, your headlights reflect back off, and they're called cat eyes. You know, if you're driving and a cat comes in front of you, yeah. So if you're driving and you see a cat the eyes would just shine back at you. So there's none of this on this road at all. Even coming off onto the express going to Kakwaku or Kalamba, there's nothing. When there's no light, the number of accidents just coming off, you know, is nothing. And yesterday I was driving, I can't remember where I drove, but it was like a primary road. But it was so bad. And I've been asking questions about why don't neighborhoods come together and say, okay, let's put money together to do this. And the response I get is, if you start, the government comes and tells you to stop because it's their job. But then it's changing their mindset. Okay, it's your job, why are you not doing it? If you don't want people to come together to bring their own money from their pocket to fix the road, why are you not doing it? If it's a case of, if it's not in the budget, then look for other means of creating finance for this. Take, for example, in Inglaterra, they find so many ways. You know, in central London, they bring up congestion charge. So congestion charges, you can only drive into central London by paying. Mm-hmm. If you don't pay, you get fined. You know, and then they use that money to help fix up the roads. So there are different mechanisms that can be used, but it's that whole change of mindset of the government, the people, and everything. Vocês, eu acho essa componente de terem áreas específicas para os táxis, tipo os determinados táxis ou andam só daqui na área dos coqueiros, não podem ir para Manhanga, etc. Havia um projeto no Ministério do Transporte ligado a essa, com essa perspectiva, já não sei exatamente como, mas sei que li alguma coisa ligada a isso. Acho que realmente poderia ser uma solução. Eu sei que o projeto está em curso, mas a passo de Camalhão. O grande problema é a capacidade dos transportes quando faltarem o acesso dos táxis da zona urbana. Qual será o impacto que isso terá? Porque já saiu um artigo no jornal, acho que há 5 anos atrás, que dizia que a partir de uma determinada data os taxistas iam confinar-se ali à zona do Grafanil ou do mercado congolês. Todos os taxistas? Esses azul e branco trariam as pessoas de lá, da periferia até ali. Dali para cá, como é que as pessoas haviam se mudado? Então, abrandaram um bocado nessa questão. O grande problema é que o governo não tem capacidade de resposta para os transportes públicos. Daí que se verifica esse caos também. Isso, eu acho que são aquelas situações, consequências paralelas da fraca capacidade do governo de prover certos serviços às populações. Então surgem os negócios paralelos. Há a questão também da Lisungueira. Os produtos não chegam, não são acessíveis facilmente às pessoas, então toda a gente vive na periferia, ou aproveita a comprar na altura que está a dirigir-se para o trabalho, ou ao final do dia. Porque senão, quando chegar à periferia, não tem como encontrar serviços. É um processo que tem que ser multidisciplinário. É multidisciplinar e... senão, isoladamente. Sim, exato, não, não tem como funcionar. E porque você, por exemplo, vê, se houvesse uma interação maior entre o governo e iniciativa privada e tal, pode, você falou da capacidade do governo, né? É difícil realmente que o governo possa resolver todos esses problemas. Talvez se houver uma parceria com a iniciativa privada mais organizada. Esse é o outro problema. Você falou no início. Quem é o empresário? Quem é o governo? Eles se confundem muito aqui. Eles são os detentores do poder, eles criaram as empresas e na altura de fazer a licitação das empreitadas, acaba por ser a mesma pessoa que cria a política. Então, é. Não serve para isso. Uma coisa interessante na nossa realidade também é, por exemplo, em termos de planos, é o que é dito nesses planos e o que é que se queria dizer. Principalmente essa habilidade para captar. Entre o que está escrito e o que é que ele quer dizer não é a mesma coisa. Né? Ter essa habilidade acho que é necessária. O outro elemento que acho também da nossa parte, jovens que nascem nos anos 80, é ter a habilidade, e mesmo até 70, é ter a habilidade de conseguir fazer bem o nosso papel ali onde nós estejamos. Sejamos funcionários públicos ou sejamos meros cidadãos, ter a habilidade de fazer bem o nosso papel. E eu acho que um dos nossos desafios é saber negociar para as coisas avançarem de várias formas. Por exemplo, a forma como comunica. Quando comunica, gesticula e está falando de coisas muito dramáticas de forma romântica. Eu acho que isso também é uma abordagem para influenciar para as coisas avançarem. Não dispenso outras formas menos aceites em alguns ciclos, como a forma do recurso à manifestação. Eu acho que se fizermos bem o nosso papel ali onde nós estivermos e atendendo a Dalai Lama, não é? Não só criticar, olhar para o que deve fazer, mas também ver em certa medida como é que posso assumir bem o meu papel. Isto é fundamental nessa fase do país. E em relação, por exemplo, às informações que nós já temos, o primeiro ensaio que vai se fazer com os táxis portanto, não permitir que eles façam interprovinciais. Esse é o primeiro ensaio. O segundo ensaio que vai ser feito, e isso pode conseguir com o diretor provincial de mobilidade, também é um bom angolano, é uma pessoa de boa índole, vai lhe facilitar a informação. Acho que é o trajeto da Samba, vai-se fazer um ensaio de uma linha de trânsito exclusivo para transportes públicos. É a Samba, vai achar até a Deolinda Rodrigues. Esses são os dois primeiros ensaios que vão ser. Parece que queremos dar o José a última palavra e vamos preciso fechar a debate. Ok. Bom, em suma, na verdade, essa é a temática que está sendo discutida. Então, o que temos que lembrar é sempre pensar como nós pensamos o transporte público e pensamos a nação. Okay? Quando eu voltar aqui, eu espero que vou ter a pesquisa finalizada, mas não dá para olhar para o problema, por exemplo, de circulação ou mesmo do crescimento urbano sem nós prestarmos atenção no processo histórico que formou, por exemplo, Angola. Okay? Então, só queria agradecer por todo esse tempo, esse debate. Colhi muitas impressões muito boas. Foi, acho que, coisas mais ricas que me aconteceu nessa viagem foi esse debate, porque vai dar um grande subsídio para continuar a minha pesquisa. Senhor Alan, muito obrigado por me receber, obrigado Helga por ter me convidado. E a todos, gostaria de contar convosco, qualquer contribuição seria muito bem-vinda. Muito obrigado. Okay.